Seu 409, Liberty Kawaii, 328, vento 210 graus, 092. Iniciando a falar, Azul 4089, autorizar. Lembra 255, está autorizado a descida para 4.000 pés com ajuste 909. 4.009, 255. O voo no 867 mantém o ponto espera 28. Ok, ponto espera 28, voo no 867. Na aproximação vai seguir tráfego da companhia que está 1 minuto para a posição 0. Sim, 3290. Sierra Golf Oscar, chama Torre Salvador, 118, decimal 95. 895, bom dia, feliz passo. Para prosseguir na subida, o azul 4463. Bom dia, Papa Romeu, Sierra Golf Oscar. Prossiga, Sierra Golf Oscar. Toda da rotatória, visual para o campo. Gente, está autorizado final 97, reposta 3 milhas fora. Ele final 97, reposta 2 milhas fora, Sierra Golf Oscar. O azul 4089, decola décimo 3, mantém prota 2500 pés, chama o controle 119, decimal 35. Ok, mantém a prota 2500, chama o controle 1935, obrigado, boa taxa. 3290, completa a redução para 1909. 199, 3290. Controle, boa tarde, azul 4089, mantendo proa até 2500, conforme o som. Temos azul 4089, contato radar, ficou para uma centena restrita, após 2500, autorizado o Dael. Ok, uma centena restrita, após 2500, boa Dael, azul 4089. Dando para alinhar e manter a 28, por 867. Localizador, pista 9400. 9400, está passando o ZAM, completa final, China Torre, Salvador, 118.95. 295, obrigado, boa. 3290, pode estar e autorizado o ZAM, desça para 2000 pés, informe na final do ILS. Cara, ZAM 2000, repórter ILS 3290. Boa, na prova da rotatória, efetuando espera, aguardando instruções. Ativo. Eu sou o modo Charlie intermitente por 3 vezes. É, então você agradece a palma. Livre decolagem, pista 28, vento 210 graus, 089. Livre decolagem 28, Goro 867. O Statcom prepara Elefa 1. Elefa 1. Elefa 1. Afirma, Elefa 1, pista 28. 9400, final baixo travado, pista 28. Tá, 9400, boa tarde, existe no 011, não continua aproximação, aguardando pista livre. Ativo, continuando aguardando. 4089, está reprisado, atenção para nível 340. É o 20340, azul 4089. Então confirme, livre da restrição de uma centena para o azul 4089. Está livre agora, azul 4089. Livre da restrição, azul 4089. Boa noite, boa tarde, 1867, tá bom? Decolado, ele é Paulo. Boa noite, 1867, contato radar, subiu para o nível 360 na saída, ele é Paulo. Zero, Elefa 1, Mono 867. ME255, desça para 2.000 pés, autorizada final do ILS, reduz até 190 nós, informe no localizador. 7 para 2.000 pés, 190 nós, 125. 13290, está passando o ZAN, completa final e chama Toy Salvador, 118.95. 18.95, 3290. Essa 06 está agora 8 milhas para o Travel de Coral, mantém o nível 140, serviço ordem encerrado e chame o na frequência 1201. Então, essa 06, para descido azul 4463. Azul 4463, desça até o nível 160. 160, azul 4463. Salvador, Oceanair 6315, passa 230 para 1980. É 6315, acione a identificação, chegada em pit, deixa inicialmente para o nível 100. 100 na pit. Alvo Fios, calibre pouso, pista no 7, vento 210 graus, 08 nós. Livre ponto, pista 17, CA Golf Oscar. Confirme o vento, por favor. 210 graus, 08 nós. Cliente, obrigado. TAM 9400, solo 19, libera a esquerda, chama solo 1, 21, décimo 1. 21, 1. 0, está agora 14 milhas para o Travel da posição Coral. Chame milhões na frequência 1201, tem um serviço radar encerrado. Confirma a informação, azul 4463, vai manter o nível 1180, sim. Confirma, o senhor vai subir agora para o 180? Sim, vai adicionar o 180 e chama mais 180 para descer. Produção 4463, suba para o 180 e chama melhor na frequência 1201, informando que está mantendo agora o 180. Chama 201 ideal, chamando 180, azul 4463. Controle chamador, boa tarde, voo 1255, tem informação. Série Gol 1255, acione a identificação, autorizada a chegada em pit, deixa para o nível 060. 060, na equipe, Gol 1255. Pode voltar, o código 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, confirme que é a paz de voo, sobre voo onde? Agora só um minutinho para passar o mais direto ao meu. Juliette para o 02. Juliette para o 02, 2255. Autoriza o procedimento GMS 2. Eu mantevo o Gol no 255, ainda mantém a chegada, aguarde a autorização do final do procedimento. Azul 4089, chame Recife agora, frequência 1251 e alterna 1-3325. 251-3325, azul 4089, vai chamar Recife. Salvador. Boa tarde, então 3290. 3290, muito boa, tá? Esse ideal foi importante pra gente. 3. Salvador, Salvador, 510, decola da 17, corredor Axé. Ela sobrevoou inicialmente na, em Sobrepetuaçu, acena 0122 no transponder e o controle em 119.35, mais 7 1. CLB, pátio 5, estacionamento, táxi, decolagem 1895.011, Max 7.1. 3290, reautorizado. Alfa, Juliette, para 01. Juliette, 01, 3290. 2, 3, 0, 2. Puxa, na 6315, informação indicada? Novo, 6315. Como é sua indicada? 290. Você consegue manter a sua indicada? É o número 3 para aproximação. É isso, vai manter 290. Siga, Romeu. Personagem tem um protaxi. Xané 6255, solo 24, libera à esquerda, chama solo 121, décima 1. 101, 6255. Um 3283, agora sim, livre. Decolagem, pista 28, vento 210 graus, 07 nós. Iniciando, tá, 3283. Salvador, boa tarde, Jota 3216, ponto de 028, pronto. Gente, 3216, mantém ponto de 028. Morde. Ô, Salvador, azul, 4976, full estacionamento. 976, no pátio 3, está autorizado. Fazendo com a equipe de solo, de forma que a frente da aeronave fique voltada para 28. São 3283, decolado 26, mantém frio até 2500, fecha no controle 119.35, bom voo. Obrigado, boa, até 3283. Controle, boa, até 3226, mantendo esse. Epsilon 3283, contato radar na decolagem, mantém o eixo de decolagem até 2500 pés, sul para nível 360 via saída Eleva 1. Vai manter até 2500, ascensão 360 já autorizada até 3283. Após 2500, pode voar direto a Eleva? Autorizado. 3283. Na M3115, desça para 2000 pés, está autorizado a final do procedimento de LF Zulu, pista 28, reporte estabilizado. Altimetro 0111. 255, reduz velocidade 2209, desça para 3 mil pés, alteração no 011. 220, desça para 3 mil, guia 1 da Júlio, vou para 255. Beleza, Chinem 141. Chinem 141, agora todos, 118, decimal 9, 295. Boa tarde, Chinem 141, LS Zulu. O TAN 3216, livre decolagem, pista 22, evento 210 graus, 079. Livre decolagem, TAN 3216. Sim, se o direto no meu, mantém a posição. Mapa Serra, Quilo Índia, controle Salvador, tendo identificação dessa via chegada Karen, para o nível de voo 120, confirme a próxima, tá bom? Mapa Serra, Quilo Índia, está reautorizada a descida para o nível de voo 050, via chegada Karen. Ele pousa, Chané, 328141. Então, 32116, decolar 29, mantém pro outro 2500, fecha, me controle 119, decimal 35. 1935, né, 32116, mantém pro outro. Doutor Elê, boa tarde, tá, 3216, mantém pro outro. TAN 3216, contato na decolagem, mantém a proeta 2500 pés, sul para o nível de voo 370, via saída Momo, transição próxima. Para o 370, confirma a instrução. Oscar Golf Kilo, pronto, cópia. De voo 370, via saída Momo, transição próxima. Pro 2500, 370, Momo, Frost, TAN 3216. 01132, o controle 119, decimal 35. Papatão, Alfa, Golf, Kilo. Alfa, Golf, Kilo, tem informação do PLB? Meu autorizado, ingresso e decolagem a partir da intersecção Papá, vento 210 graus, 109. Cinco, informe para a BA mesmo. O ajuste 101 no 1, no Papá Tangosta, o Golf Kill. O Xanay 6315, chama agora a torre 118, decimal 95. Chinem 6315, copiou o controle. Dia 3, 63 a bordo. Gente, o azul 4976, livre táxi via Kilo, Alfa, até o ponto de espera da Golf. No ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 011. Uma boa viagem, o azul 4976. Chinem livre táxi Kilo, Alfa, no ponto de espera da Golf, 118.35, graças, não sou fácil. 118.95 a torre. 118.95, azul 2, 4, 9, 7, 6. Mantenha a posição antes da Índia. Mantenha a posição de saída, não posso. Toro, papapá, Mike, Juliette, Romeu. Papapá, Mike, Juliette, Romeu. Tá o controle, Salvador. Decolado agora de Salvador, seguindo via linha do litoral. Quando autorizado, cruza para sobrevoo. Sobrevoo BR 324, altura de Pirajá. Suposição, mas tem um lançamento, modo alto, se mostrar. Locado 0122 no transponder. Mais direção mesmo. Você poderia confirmar sua posição? Farol de Itapuã. Mantenha o litoral aguardo para o cruzamento. Vai manter e aguardando. Proa até 2.500 pés, após emitir a curva esquerda na Elefa 1. Ah, sim, conforme a senhora me instruiu anteriormente, senhora, mantém a proa até 2.500. Sim, passaria 2.23, né? Decimal 0, 128, 8. Muito obrigado, boa tarde, CT 2.26. Satelizado em LS, voo 1.2. Voo 255, chama agora a torre 1.18, decimal 9. Boa noite, boa noite. Boa tarde, Xander 6254, autorização Rio. Xander 6254, prepara a saída da El, Leda Iruni. Corrigindo, prepara a saída da El, Leda Videve, aguarda um minuto, cópia. Guarda 6254. Trono 5, solo aos 33, libere próxima à esquerda e chame solo 121, decimal 1. Plana 6315, ingressa a Índia até o gate 04. Ciente, ao seu comando. Plana 3216, chama agora o centro recife 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 255-2085, 32 no meio local. Romeu, Foxtrot Lima, controle. Teste, mantenha condições Y, alta para Salvador no 011, autorizado para seguir via farol da Parro, Papa Romeu, Romeu, Fox Tatlima, reporte para o cruzamento da Bahia Todos os Santos. Primeiro ponto se pega, dá 28, pronto. Azul 4976, alguém mantém cabeceira 22. Além mantém a 28, eu sou 4976. Papatango, Vitor, Kilo, Quebec. Confirme a parte que encontra a pista que decola. Posso cuidar da cola da 17 para a lupagem da Baia Central. E vamos esperar pelo corredor. Vem para a gente de autonomia, zero de aviso do corredor. Gente, o Vitor, Kilo, Quebec. Aguarda, cota número 2. Mantenha controle de Y, 510, o Papa Romeu Bravo Serra Serra, o tempo de Salvador no 011, reporte livrando a CTR. Direct, gate 03. Alfa Juliet está na frente, BR-324. Iniciando o cruzamento do Romeu. Estimativa, BR-324.4. China 6254, autorizado Rio de Janeiro, nível de voo 360. Decola da pista 28, com a primeira curva à esquerda, na saída da EL, Leda Fideve, mantém a proa até 2500 pés, após iniciar a curva. Sua rota Upper Zulu 44, Alfa Delta Alfa, aciona 5502, o transponder, o controle 119.35, o China 6254. Não está para direita, escolha 5522. 5502. Ok, está autorizado Rio 360, rota conforme. Decola 28, curva esquerda, mantém a proa até 2500 pés. Da El Leda de Deve, não intercepta a Presulo 44, depois a aldeia. Aciona 5502, controle 119.35, Oxenia 6254. Oxenia 6254, correto, cotejamento, reporta a condução de pushback no portão 62. Reporta a barra 6254. Patango Vitor Kilo Quebec, qual cópia? Olha, Patango Vitor Kilo Quebec, autorizado CA November Zulu Whisky. Uno mil pés, decola da 197, primeira curva direita, corredora axé. Aciona no transponder 0133, controle 119.35. Correto cotejamento, acionamento TAC 41185, ajuste na 01, uma boa viagem. Obrigado pela boa parte, obrigado. Boa tarde, Azul 4976. Azul 4976, boa tarde, contato radar na decolagem, sul para o mesmo voo 150, na saída mão, transição próxima. Da presente autorizado voar direto móvel. Está presente autorizado direto Malmão, sem restrições, senhor, para 150? Livre da restrição vertical azul 4976. Sempre livre da restrição vertical azul 4976, ou Malmão manda presente. 3-0, funcionamento 92. A 32230, autorizado, reporta para o táxi. Voltará para o táxi, 3230. Então, Romeu Foxtrot Lima, reporte passando através de Picota. Aquilo índice está autorizado para o procedimento de LS do UPS 28, fecha para 2 mil pés, altimetrou no 011, reporte estabilizado. Gente, VBLS pista 28 no 011, descida 2 mil pés, já recolhido. Siga. Estacionamento autorizado, chame para início de táxi, Oscar Golf Kilo. Pense Papa Romeu Bravo Serra Serra, apenas um som chamado para pouso. Copiado pouso 1704, em Cachoeira, Papa Romeu Bravo Serra Serra, frequência de reclamação com a cidade dos locais. Controle Salvador, Azul 4976. Azul 4976, controle. É, só confirmando, senhor, após o mão, pode voar direto frotti. Nação com centro, Azul 4976. Ok, sim. Passando através do Pitua Sul, vamos ver o foco pra aqui, Lima. Vamos. O meu Foxtrot Lima chama agora a torre 118, decimal 95. Isso, 295, daqui a pouco, meu comandante. Até. Chuchuma 01, tem uma boa viagem. Perfeito. Juliette, Macho, Juliette, Alfa, está mostrando da Golfo no lado 895, boa. BTAC autorizado. O meu Fox Lima, ciente, ainda não sou visual com o tráfego, reporte no farol de Itapuã. É, pois era a frota da porra, o meu Fox Trot Lima. Trot, o azul 4976. Certo. Controle Salvador, Oxalé 6320, transfere. Controle Salvador, assina a identificação da sua via chegada Cares para o tipo de voo 060, ajuste de altímetro no 01. 060 na Cares, 1011, estamos aqui agora na proa 095, por umas 40 milhas aí, informação. Triple Papá, Romeu Lima, controle Salvador. Controle, mais direto, Romeu. Mais direto, Romeu, controle. Trevo Papá Romeu Lima, troca o código de transporte para 0123. É, na visual, Valença. Meia dúzia bot, ciente, livre acionamento, chama para início de táxi. Papá, Papá, Papá Romeu Lima, confirmando o pessoal de bom. Quilo Índia, continue a aproximação, informe trem de pouso baixado e travado. Índia, segue o Índia. 01. Salvador 9400 para a Copa Curitiba. 9400, informação em curso é November, autorizado Curitiba, nível de voo 300. Decola da pista 28, mantém a proa até 2510, após iniciar a curva à esquerda, na saída Elefa 1. Intercepta a Upper Zulu 21, rota do plano de voo. Acena no transponder 5440, controle 119.35. Aprovado nível 300 para Curitiba. Decolando da 28, seguindo em frente até 2500, após iniciar a curva esquerda, onde intercepta a Elefa 1. Upper Zulu 21, 5440 no transponder, com 519.35, controle. 9400. 400, correto. Cotejamento, reporta pronto para o pushback. Vai reportar. Autorizado. O vento 200 graus 89 e forma na chamada 35. Sim, encerra a filinha e direção do base 35. 010, reporta estabilizado. Reporta estabilizado lá que foi. Muito obrigado, 3144. Canal 320 está reautorizado via chegada cara e para o nível de voo 050. 0520. Pode estar pronto, parceria do 2230. Passaria do 2230, ali mantém cabeceira 1, a Cangelo, cabeceira 28. E mantém 28, 2230. Normal, baixado e travado, Sierra Kilo Índia 35. Sierra Kilo Índia, pouso autorizado, cabeceira 35. Obrigado, Lima, pouso 35, Sierra Kilo Índia. Entre Papua Romeu Lima, não recebo informação, nem tomado alto, nem tomado Charlie, confirmando seu proceder. Do 2230, livre decolagem, cabeceira 28, vento 90 graus 10 nós, só lembrando de manter pro até 2500 pés. Iniciando a decolagem do 28, vai manter o eixo até 2500. Serra Kilo Índia, solo ao 50, autorizado backtrack e aguardando para liberar, aguardando para ingresso na palavra. Vitor, Kilo Quebec também escuta? Positivo. Você teria condições de cruzar, liberar na Quebec, fazer o 180 e aguardar para reingresso na pista? Positivo. Sim, faça isso por gentileza. Sierra Kilo Índia vai aguardar para ingresso no participa, ok? Nesse momento temos a aeronave que está cruzando a pista, vai passar à sua frente, vai fazer o 180 e aguardar para ingresso novamente na pista. 9400, está autorizado o pushback, coordenando com a equipe de solo a fim de sacar da aeronave que voltada para a Índia, relembrando a pista em uso 28. Calda para a Índia, ciente, saque para 28. Doutor, boa, passarei 2230. Passarei 2230, contato fatal da decolagem, mantenha a proa do eixo de decolagem até 2500 pés, suba para o nível 180 na saída Elefa 1. 180, né, pra 12230, passareiro. Outra, pá, Romeu Lima, passa a ser com o seu transponder, stand-by, normal, é 10, não recebe informação nem do modo alfa, nem do Charlie ainda. Quanto tá mantendo? Mantendo 600 pés, 3895 November, confere, autorizado Guarulhos, nível de voo 340. Decolo da pista 28, mantém a proa até 2500 pés após iniciar a curva à esquerda. Na saída da EL, Leda, transição Motiva, Mike, Oscar Tango, Vitor Alfa. Intercepta Uppers 110, rota do plano de voo. Aciona 5520 no transponder, controle 199, decimal 35. Autorizado conforme Guarulhos, 340, decola 28, mantém a proa até 2500 pés, após curva à esquerda, sentido da saída da EL, Leda, transição Motiva. Uppers 110, conforme a rota. No transponder 5520, final 35, controle da 3580. Está 38054, cotejamento 4 pontos de feedback. Estaremos nessa frequência quando pronto. Autorizado direto elétrico 2230. Obrigado, aqui ficou meio duvidoso mantendo o eixo até 2500, por visto que o perfil da subida também ia mantendo o eixo, mas tudo bem, direto elétrico, obrigado. Por coincidência, coincido as duas instruções, mas essa informação é devido aos tráfegos visuais que aproximam pelo setor Whisky e também pelo setor norte, o 2230. Ah, não, tudo bem, não, é que deu uma confundida mesmo, mas tudo bem, obrigado, vai, voa direto elétrico. Centro, frequência livre. Estou aqui no Peneque, autorizado decolagem cabeceira 17, vento 200 graus 109. 44 estabilizado. 3144, agora torre 118, decimal 95. 295, cadê 1, por favor? Tá 3144. 3144, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardo autorização de pouso, tá 3144. Fala, é o 6204. Para o sol? É o Xanen 6254. Por gentileza, senhora, nós estamos prontos aqui com o pushback da 62. A senhora podia, por gentileza, pedir um operador de signo pra gente? Assim, o Xanen 6254, agora que a gente manda. Obrigado. Eu acho que ele tá chegando aqui, senhora. Já tô visual com um carrinho na entrada. Por gentileza, então, pushback acionamento na 62. Autorizado, Xanen 6254. Reporta pronto para o táxi. Ok, mas pro táxi, só me manda pista 28, né? Afirmo, 2-2-1. Ok, obrigado. Sono. 1.010, 2.000 pés no corredor, chefe. 0-1-1, Vitor, Kilo, Quebec. Vitor, Kilo, Quebec. Livro táxi, Apache 1, Juliette, Alfa, ponto espera da 28, torre 118, decimal 95, ajuste no 010, tenha uma boa viagem. Apache 1, Juliette, Alfa, 118, 95, ponto espera, Alfa. Salve, Salvador, boa tarde, gol 1256, centro de informação 90. 1256, novembro, confere, prepara a saída, Aron, e para guarda-copas. Aron, guardando para 2256. 320 foi autorizado, fala simplesmente LS do Lupo, 28, tenta para 2.000 pés, não tem pressão no 0, 1.0, reposta estabilizado. Desce para 2.000, reposta estabilizado. Feito o Kilo Quebec, altímetro agora em Salvador, 1.0, 1.0. 1.0, 1.0, obrigado, senhor. Foxtrot Lima, aguarda cota número 2. Gol 1256, pronto cópia? Pronto cópia, 1256. 256, autorizado Natal, nível de voo 370, decola da pista 28, mantém a proa até 2500 pés, após iniciar a curva direita, na saída Aron, transição Zipar, upgrade Zulu 10, aciona 5540 no transponder, o controle 119, decimal 35. Voo 1256, está autorizado 370 para Natal, via rota do plano, decola da 28. Mantenha a proa até 2.500 pés, posta na direita, na saída Aron, transição de par. Transponder 540, controle 1.9, desmal 3. Gol 1256, correto com o fechamento, reporta pronto feedback na 03. Passará o gol, 1.2. Salvador, Oxalé 6254 para o táxi, 3 horas e 30 com 1.02, alternando o Guarulhos. O Chiné 6254, livre passo, via Pátio 1, Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 28. No ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 10, 10, uma boa viagem, o Chiné 6254. Ok, Zivitax, Pátio 1, Juliette, Alfa, ponto de espera 118, 95, da 28. Obrigado, e um feliz Páscoa a todos. 6254. Paulo Salvador, bom dia, tá 3144, livre passo. Então 3144. Bom dia, mantenha o através do portão 03, aguardando para prosseguir. Aguardando o através 03, da 3, zona 44. Passou 90. Sobre 008, controle Salvador. Senhora identificação dessa via chegada Cali para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 010. Está presente o Direct Dial. Aqui é zona do coral da EL, taxi, Cali. Autorizado a descida, não contém a descida. Doutor Antael, desça para o nível 050 via chegada Cari. Via Cari 5000, voa Antael. Possibilidade de executar o S-Way 28. Copiado, aguarda autorização. Obrigado. Controle de Salvador, Santa Maria, Federal, Federal, Federal, Federal, Federal, Federal, Controle de Salvador. Tem condições vai. Ajuste o altímetro no 010. Acione código transponder 0133. O conforme eu ainda novembro alfa, vou e por ali para o ingresso no corredor internado. Salvador 2230 Passarela, gentileza passando agora o 110, quando possível coordenar a proa de conquista. Faz autorização, Passarela 2230. Obrigado, Mestre Escolha. Controle, boa tarde, mostrando ordem ao fila. Somente confirmando, coordenação 14, direto com o ProSul, Romeu Foxtrot Lima, confirma para o B. Zero, saída Arco. Deixa eu dar condições visuais, solicito nível 045 direto ao Siri. Ajuste na 010, uma boa viagem. Dado o menor com a vista 6320. Chama 6320, chama agora a torre 118, decimal 9. 18-9-6-3-2-0 8-9-5 Palmeiro, Índia, 9-9-5, por gentileza, preocupado o transporte para 0-1-1-6. Pode ingressar o corredor, com ele. Oxalé 6320. Oxalé 6320, baixou e travou? Positivo, baixou e travou. Telemia 320, pouso autorizado, cabeceira 28, vento 190 graus, 99. No ponto cabeceira 28, confirma o ajuste, por favor. Ajuste de altímetro 10, 10. E 10, 199, grato, autorizado o pouso. Hashtag 3, por gentileza. Baixou, travou. Sim, isso. Gol 1164, controle Salvador, sem identificação dessa via, chegada a Cari para o nível 060, ajuste ao quilômetro 010. Gol SP 060, gol 1164, 101, ajuste. Tango Eco Delta Fox, prossiga. Informação Tango Eco Delta Fox, informação de curso a Oscar, autorizado por São Paulo. Confirmando a audição solicitada, é um no meu pé, o Eco Delta Fox. Vamos falar mais durante o meu controle. Seguindo para Pause, Sierra Índia, Eco Índia, já visual, muito obrigado, uma boa tarde. Tá com certeza. Trato. 5, Eco Delta Fox. Delta Fox, até o momento, taxa com a torre 118 do sinal 95, ajuste 1010, bom voo. Tango Oscar, conseguilo, dá presente autorizado direto Siri. Confirmado do Rodrigo. Foi copiado. Posso, conseguilo. Autorizado direto Siri, não foi compreendido se vai fazer mudança de regra. Tá autorizado 045? Ela já foi solicitada. Autorizado 045, regra de voo instrumento cancelado ao 1705, Papa Tango Oscar, por quilo. Por quilo, por quilo, 18. Lima tem 289400. O meu falso que trouxe Lima, o senhor está pronto para acionamento, é isso? Afirmativo. Livre acionar, chama para emitir táxi, o meu falso que trouxe Lima. Afirmativo. Reduza a velocidade 250 mais. 2250164. M320, solo ao 05, libera de à esquerda e chame solo ao 21 decimal 1. Boa tarde, ação de identificação dessa via, chegada Cali para o nível de voo 070, ajuste ao altímetro 0010. E Cali 070, Salvador, voo 1164. Voo 1164, controle. Autorizaria o LSX3 a 22. Copiado, voo 1164, aguarda autorização para o LSX3, pista 22. Freio, 1164. Voo 6320, ingressa a Índia, até o gate 62. Índia, gate 62, até 320. Motor do campo, 320. Deck, acionamento. Aguarda, por gentileza, 3805. Olha. Sendo pro até 2500, tá 9400. O meu Foxtrot Lima autorizado o táxi até a interseção Papá. Chama na interseção para ingresso e decolagem. Chama na Papá, chama na interseção e decolagem. 260-288, boa. Gol 2008, desça para 2.500 pés, está autorizado a final do procedimento LS X-Way, pista 28, reporte estabilizado. 2.500, autorizado o final da X-Way, reporte estabilizado. 2008, obrigado. 07, agora com controle 119, decimal 35. 1935, 9400. Coordenação, só local da voltada para a Índia, está autorizado para fazer aqui acionamento. Transfer 205. Quero decola a partir da interseção. Agora a interseção. Decola a partir da interseção com pronto, sim. Então, a partir da interseção, autorizado ingresso e decolagem. O vento, 180 graus, 109, para o meu Foxtrot Lima. Afirma aqui, está em receita da decolagem, meu Foxtrot Lima, grato. Vamos ver aquilo que é de controle. Salvador, o gol 1256 para o Flamengo. Gol no 256, aguarda o número 2 no setor. 935. 1935. Quilo Quebec, já levou a CPR. Salvador, faz um telefone na ação com os tráficos locais. Não atrapa com esse mesmo setor informado. Para 2500, vai ser feliz. Controle Salvador, tá para Romeu, Romeu Foxtrot Lima. Para Romeu, Romeu Foxtrot Lima, controle. Entrou na sua escuta, meu comandante. Vamos, tá próximo ao farol de Itapuã. Tá mantendo 500 pés. Mantém o litoral, 500 pés. Altimetro 1090, para Romeu, Romeu Foxtrot Lima. 1090, 500 pés na linha do litoral, Lima. Visual com campo, Índia 90 Alfa. Bom, Índia 90 Alfa, chama agora a torre. 118, decimal 95. 118, 95, Índia 90 Alfa. 1164, desça para 3.000 pés, altimetro 1010. Completa redução 2209, tráfego. Estou percebendo na aproximação agora 10 milhas, pode ser 3.770. 3.000 pés, 1.010, reduzindo para 320, 1164. Enrimar, o senhor conhece a Enrimar? Afirmativo, aeronave baseada em Salvador, reportará na vertical da Enrimar, Índia 90 Alfa. Sim. 362. Na informação, Índia 90 Alfa, temos a aeronave que está decolando neste momento, da cabeceira 28, e vai manter a proa de decolagem por 2.500 pés. Espero para a sua informação. Ambiente visual com a mesma, Índia 90 Alfa. Chanel 6254, decola 10, apenas para informação à direita, temos a aeronave aproximando para a cabeceira auxiliar, não interfere com a decolagem, agora chame controle em 11935, mantendo a proa até 2.500 pés. 11935, boa tarde, 6254. Boa tarde, Chanel 254, mantenha a reprise da decolagem. Chanel 254, contato radar na decolagem. Estou para o nível de voo 360, mantendo o eixo de decolagem até 2.500 pés. 3.500 pés, mantenha a reprise da decolagem. Está pronto para o saque, 0 de cabeça. Eco Delta Fox, autorizado o táxi até a Papá, chama até a Papá para ingresso. Vertical da Enrimar, Papá Romeu, Índia Novembro Alfa. Índia Novembro Alfa, pouso autorizado, cabeceira 17, vento 190 graus, 109. Pouso autorizado, 17, Índia Novembro Alfa. É, Alfa 254. Papapá, Alfa, Bravo, Vito, correto cotejamento, confirme pela minha autonomia. Desça até o nível de voo 120, e a saída da El, com a via, chegada a cargo 1964. E a chegada da El, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.